pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, ao Calvário segue fim. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Pela via dolorosa a sofrer terrível, ao Calvário segue fim. Seu sangue, porém, há muitos também iria remir em Jerusalém. Sem fim.